Você está ouvindo Fronte na Transamérica. E para você que estava esperando, chegou finalmente a hora de conversar com ela. Voz feminina que vem fazendo cada vez mais sucesso dentro e fora da internet. Ela que é puro silício, com curvas de teras e bytes que mexem com a nossa imaginação. Mulher do Google, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar novamente no programa. A satisfação é toda nossa, mulher do Google. Você que é do Google, né? A versão nacional do buscador, uma versão melhorada, digamos assim, né? Guilherme, assim você me deixa encabulada. Não, nada de modéstia. Sua participação já é sucesso aqui no Fronte Transamérica. Inclusive, aí ao longo desta semana, vários ouvintes mandaram perguntas. Sim, eu sei. Como assim já sabe? Até agora não tinha falado nada disso pra você ainda não. Não precisa falar, Guilherme. Desde que participei pela primeira vez com você aqui no programa, muitos internautas de Foz do Iguaçu e região digitaram no meu buscador querendo saber os contatos para enviar perguntas. E os contatos aqui na Transamérica Foz são 88282828 no WhatsApp, Transamérica Foz no Facebook e @TransamericaFoz no Twitter. Preparada para a primeira pergunta? Ai, ai, ai. Muita hora nessa calma. Estou acostumada a responder milhões de perguntas por dia na internet, mas no rádio, ao vivo, é diferente. Imagina, isso aí você tira de letra. Mulher do Google, a ouvinte Fabiana Fernandes, do Jardim IP. Não tenho aqui na minha ficha em qual Jardim IP ela mora. É no 4, Guilherme. IP4. Caramba, como é que você sabia, mulher do Google? É que meu carro já passou por lá, fotografando todas as casas para os meus mapas. Você lembra desse dia, Fabiana? Você até saiu na rua para dar um tchauzinho. Eu respondi com um aceno de câmera. Lembra? Ha. Mulher do Google também é georreferenciamento e precisão impressionante. A pergunta da Fabiana que você já deve saber. Não, Guilherme. Não sei ainda. Pode fazer. Ok, ela diz que o ex-namorado era um cachorro, mas mudou e está implorando para voltar. Ela diz que ainda gosta dele e está confusa por causa disso. O que você recomenda para Fabiana, a mulher do Google? Posso falar direto com ela, Guilherme? Claro, fique à vontade. Oi, Fabiana. Tudo bem? Você está na internet agora? Se estiver, digite na minha barra de busca. Senhor Valdemar, técnico de futebol e conselhos sentimentais. O telefone vai aparecer na linha de baixo, logo após o nome. O senhor Valdemar resolve de tudo, até o time do Flamengo. Abraços para você, menina de bem. Fica com o pai. Belo conselho, portanto, o senhor Valdemar não é o Valdívia, mas é praticamente um mago. Pergunta agora do Murilo Almeida, ele que é da Vila Sevelha. Pergunta o seguinte, mulher do Google, conseguirei nota boa no Enem para o ano que vem? Claro que não. Como assim, claro que não, mulher do Google? Murilo, você lembra o que você procurava no meu buscador no momento em que deveria estar estudando para o Enem deste ano? Então, menino, se você não mudar e continuar dormindo tarde, não vai conseguir nota. Já dizia Canal Osman na loja. Deus ajuda quem cedo madruga. Mulher do Google, agora você me deixou encucado. Se você sabia o que o Murilo procurava, você também sabe o que eu tenho procurado na internet, né? Claro, Guilherme. Mas não se preocupe. Algumas buscas para você, eu faço na camaradagem. Ha. Ok, ok. Algumas. E as outras? As outras são segredo. Você não leu minha política de privacidade? Só eu, o Google e o governo dos Estados Unidos temos acesso. Governo dos Estados Unidos? Mesmo você sendo a versão nacional? O Snowden já disse isso, Guilherme. Quer que eu procure o link para você? Não, não precisa não. Deixa pra lá. O Edward Snowden, o ex-agente que denunciou o esquema de espionagem via internet. Mulher do Google, a gente ficou aqui batendo papo, o tempo passou e eu já ia quase esquecendo da minha pergunta pra você. Pergunta que interessa pra mim e pra todo mundo que utiliza o transporte coletivo aqui em Foz do Iguaçu. Pode perguntar, Guilherme. Prometo que não vou travar. Mês de novembro chegando, estamos hoje no último dia de outubro. Haverá reajuste na tarifa do transporte coletivo em Foz? Se depender das empresas, vai. De quanto? Guilherme, a tendência para essa resposta é muito fácil, não preciso nem calcular nos meus servidores. As empresas do consórcio devem pedir reajuste acima da inflação, de 2,90 para 3,30. O prefeito vai ficar em dúvida, pois ano que vem é ano eleitoral. A probabilidade maior é que a passagem suba para 13,20. Não, espera. Meus servidores estavam desatualizados. Desculpe. O aumento já está no site da prefeitura, publicado ontem às 8h23 da manhã. Confirmado. R$3,20 já a partir de domingo, dia 1º. Caramba, mas R$13,20 já a partir de amanhã, mulher do Gogli? Isso mesmo, Guilherme. Pois é, mais uma vez a Prefeitura de Foz do Iguaçu desrespeitando o usuário e anunciando essa mudança no valor em cima da hora. Parece que para não dar tempo para ninguém comprar crédito antes do aumento, né? E a qualidade do serviço, mulher do Gogli? Pelo menos a qualidade vai melhorar? Guilherme. Oi, pode falar. Quanto tempo você anda de ônibus em Foz do Iguaçu? Ah, praticamente todo o tempo que eu vivi aqui na cidade. E alguma vez já melhorou? Não seja bobinho. É claro que a qualidade não vai melhorar. Mulher do Gogli, assim você me deixa deprimido, viu? Eu sei. É de chorar em Guarani mesmo. Mulher do Gogli, nosso tempo já estourou. Muito obrigado por mais essa participação aqui no Front Transamérica. Eu é que agradeço, Guilherme. É uma satisfação poder ser útil a você e seus ouvintes. Beijinho. Fica com o pai. Ela que volta na próxima semana no rádio ou a qualquer momento na internet, sempre que você tiver uma ou mais dúvidas. Intervalo aqui no Front Transamérica, ainda hoje tem o 7-1 da semana. Nós já voltamos, Front, até meio-dia aqui em 104.5.